Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, minha cordial saudação. Na semana passada, o vereador Nelson me pediu que eu verificasse com o Estado sobre a ampliação dos 10 leitos de CTI, da UTI do nosso hospital. Primeiro, eu não sou, não é porque eu sou do mesmo partido que o governador Eduardo Leite, que eu concordo e que eu compactuo com todas as ações e decisões do governo do Estado. Prova disso são as minhas decisões e os meus encaminhamentos ao longo desse período em que o Eduardo está à frente do governo, onde em alguns momentos eu o cobrei aqui nessa tribuna, eu fiz críticas à sua administração e também votei até moções que cobrassem pautas dele. Então, aqui primeiro eu quero deixar isso claro, que eu tenho as minhas crenças e tenho aquilo que eu acredito e que eu defendo. Eu não costumo ser um garoto de recados, eu aqui dentro dessa casa, eu tenho uma linha reta na forma de tratar as coisas. Então, vereador Nelson, com todo respeito, mas o senhor hoje é membro de um partido, do Democratas, que faz parte do governo do Estado, que faz parte do governo Eduardo Leite, pois é filiado ao DEM. Mas todos os senhores e as senhoras, vereadores e vereadoras dessa casa, com exceção da vereadora Mônica, que é do PT, fazem parte do governo Eduardo Leite. Então, todos os senhores e todas as senhoras sintam-se sempre à vontade para buscarem as informações junto ao governo do Estado, através dos seus deputados, através das suas estruturas partidárias. Mas, em relação à CTI e à UTI, a ampliação dos 10 leitos que nós temos aqui, que nós estávamos esperando, que foi anunciada pelo governador Eduardo e pelo prefeito Tito em lives e também pela rádio aqui, Rádio Taquara. Nos últimos dias, nós pudemos acompanhar aqui, pelas mídias sociais, alguns encaminhamentos, especialmente de um deputado aqui da região, deputado Dalciso, do PSB. Mesmo partido da vereadora Cirlei, parceiro da vereadora Cirlei, e que também acaba sendo atualmente uma grande parceira nos encaminhamentos, nas decisões do vereador Nelson, onde nos seus vídeos na internet, ele chega a botar um carimbo lá, atestando uma promessa de campanha cumprida com Parobé, onde eles abriram 10 leitos de CTI lá em Parobé. Esses 10 leitos de CTI que foram abertos lá, eles eram os leitos que eram para ser nossos, aqui em Taquara, e que, por ações do gabinete do deputado, acabaram levando, então, para Parobé. Eu não fui consultado enquanto vereador, enquanto político, enquanto cidadão taquarense, até porque, se eu fosse consultado, eu iria querer entender um pouquinho mais das decisões do Estado para ter tomado esse encaminhamento para Parobé. Mas, quem sabe, algum dia, ou nas redes sociais, ou nos veículos de imprensa, a gente tenha a explicação. A explicação que me foi dada, e daí aqui eu trago para o cidadão tomar conhecimento, é de que nós não teríamos estrutura, dentro da estrutura do hospital, para recebermos a CTI e abrirmos o bloco cirúrgico, que nós tínhamos que escolher se nós queríamos o bloco ou se nós queríamos a CTI. Eu, obviamente, em meio ao convite, nesse momento, eu preferiria a CTI. Mas, ao mesmo tempo, eu fui informado de que a CTI, num primeiro momento, essa ampliação, ela somente seria aberta e iria funcionar durante a pandemia. Pós-pandemia, faria-se uma avaliação da necessidade de manter os serviços ou não. Ainda bem que ainda ficou em Parobé, que não foi para uma cidade mais longe, criando mais dificuldades para a nossa população. Então, espero ter esclarecido a demanda do vereador, a demanda da população, e eu sigo à disposição de todos os senhores e todas as senhoras.